Bem, o tema de hoje é um tema que talvez, que é o nome, é Geração Neném. Talvez seja um tema que talvez não tenha muito a ver, pelo menos aparentemente, né, não tenha muito a ver com a questão espírita, ou questão espiritual, ou espiritualista, e muito menos com questão religiosa, né. Isso aí tem muito mais a ver com a questão social, uma questão sociológica. A geração neném é mais um fenômeno social, um fenômeno sociológico, do que um fenômeno religioso. Mas como a doutrina espírita ela tem uma capacidade de abarcar uma grande quantidade de temas, então a gente pode colocar aqui também temas sociais, que é essa geração neném. Aí todo mundo deve se perguntar, o que, que é essa geração neném? Bom, segundo estatísticas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Estatística, a cada ano aumenta cada vez mais em porcentagem de jovens de 16 a 24 anos que fazem parte da geração neném. E todos nós nos perguntamos quem afinal são essa geração neném. É aqueles jovens de 16. Isso são estatísticas. São jovens de mais ou menos 16 a 24 anos que nem trabalham, que nem estudam e que nem querem estudar. E nem pretendem estudar. Que nem procuram trabalho, que nem procuram estudar, afinal, aqueles jovens que não têm vontade de nada. É os nem. E vocês sabem que existem esses jovens, dos nem. É aqueles que estão somente na face da terra para curtir a vida adoidado. É a tal de geração nem. Aí nós nos perguntamos, quer dizer, a sociedade se pergunta, e nós aqui somos um grupo de pessoas que fazem parte da sociedade e que devemos também nos perguntar, porque somos representantes de uma sociedade. Quais são as perspectivas de vida dessa geração neném? Afinal das contas, o que, que eles vão fazer? Existe também na estatística que a maior parte dessa geração neném também nem se interessam por religião e nem se interessam de buscar alguma informação sobre religiosidade. Portanto, eles não conhecem certamente a lei do trabalho, que é uma lei natural, é uma lei divina que a gente já conversou há tempos atrás sobre várias leis naturais, que são a lei do trabalho, a lei do karma e outras várias leis que são leis divinas ou leis naturais, que elas existem desde o princípio da humanidade. A maior preocupação que existe hoje com essa geração neném, ela parte de empresários, vejam bem, de empresários que não mais estão conseguindo pessoas da faixa dessa idade, de 16, eles não podem trabalhar, mas de 18 a 24, que seria um braço, digamos assim, uma carga braçal e mental, digamos assim, bastante grande, que faria parte de uma produtividade muito grande nas empresas que hoje fazem parte, não estou falando aqui só do Brasil, isso aqui é uma questão mundial, tá, pessoal? Não é só aqui no Brasil. Existem países do primeiro mundo que a situação é mais grave que no Brasil, certo? E outra preocupação é o próprio governo. O governo que cada vez está lidando mais com a questão social por causa de que está sendo constatado que essa geração neném, eles estão cada vez mais partindo, adentrando para o mundo da criminalidade, para o mundo da prostituição, para o mundo das drogas, para o mundo do tráfico. Cada vez mais essa geração está adentrando na criminalidade. Existe uma entrevista no Jornal do Comércio, é do professor Antônio Freitas. Ele é pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas, e ele diz assim com todas as letras, a única solução para essa geração neném, pelo menos para iniciar um processo de readaptação desses jovens, e quem sabe futuramente de excluir essa geração da sociedade, está na educação. Está na educação. E todos nós temos que concordar com isso. Principalmente se nós falarmos hoje a nível de Brasil, temos que concordar que a educação, pelo menos para aqueles que dependem da escola pública, ela está muito, muito defasada. Quer dizer, defasada, ela está muito, digamos assim, aquém das necessidades reais de um aprendizado que faça com que o jovem realmente sinta vontade de estudar e sinta vontade de futuramente se profissionalizar. Então, aqui, as classes sociais C, D e E, ele classifica assim, o Brasil como 5 classes sociais. A e B são as classes que detêm o poder econômico, que têm o poder financeiro. E existe a classe C, D e E, que são a classe trabalhadora, são a classe aquela que mais, digamos assim, habitam o nosso Brasil aqui, né? Então, na classe C, D e E, o problema principal dessa geração neném, exatamente como ele falou, está na falta de escolas em condições reais e com qualidade de escola para dar, para passar ensinamento e conhecimento e educação para esses jovens, principalmente as escolas fundamentais do ensino fundamental, e, claro, a falta de professores qualificados. E isso a gente sabe que é uma realidade. Por quê? Porque a gente sabe que hoje um professor, o salário que ele ganha, claro que não justifica, de repente, a má qualidade do professor, pelo salário dele. Mas, é claro que se ele tivesse uma maior remuneração, é claro que haveria uma melhor qualidade de trabalho. Todos nós somos humanos que somos, se nós ganharmos bem, nós vamos produzir melhor. Isso é a questão. E a gente não pode fugir disso. Outro fato interessante, nas classes A e B, eles teriam todas as escolas particulares, todas as melhores escolas à disposição deles, porque seus pais, seus avós podem pagar essas escolas. O que acontece? Interessante isso. Que tanto a C, D e E, que são as classes mais pobres, como as classes sociais A e B, existe uma igualdade, uma proporção igual de jovens que estão nessa geração neném. Não são os mais pobres que estão nesses aí, e nem os mais ricos. Todos, mais ou menos, da mesma quantidade, fazem parte dessa geração. E o motivo, só são os motivos que mudam. Então, o motivo das classes mais pobres é a falta de oportunidade no estudo e escolas mal qualificadas. E o motivo das classes mais ricas é porque os pais mimam e paparicam demais os filhos. O filho com 15 ou 16 anos já tem um carro turbinado, um carro esportivo, já tem dinheiro no bolso, já fez viagem de intercâmbio, já fez isso, fez aquilo, e ele se torna um dependente do pai e da mãe. Filho paparicado. Então, esses são os principais motivos da existência, hoje cada vez maior, a cada ano que passa, da geração nem. Sobre o ponto de vista espiritual, já foi falado primeiro que eles já não estão cumprindo com a lei do trabalho. Então, aqui existe uma frase, é um pequeno textinho, é bem pequeno, sobre a questão espiritual, sobre a visão de Chico Xavier. A ociosidade é um abismo Quer dizer, o que é ociosidade? Vamos aqui botar em palavras bem chulas. A vagabundagem é um abismo. É um abismo. É um peral, como a gente vai entender aqui. Tá? Quem não procura ocupar o seu tempo, quem não procura fazer alguma coisa, tem o espírito tomado pelos pensamentos oriundos de mentes enfermas. Aí vem a questão espiritual de quem não tem vontade de fazer nada. Ele abre a sua mente para as obsessões de espíritos malévolos que encontram nessas pessoas que não fazem nada, que são verdadeiros, digamos assim, parasitas da sociedade, encontram nessas pessoas um terreno fértil para aí, então, cumprirem com seus, digamos assim, com as suas vontades, que são as obsessões. Então, a ociosidade, a vagabundagem, abre terreno fértil para obsessões, das mais variadas formas, desde a obsessão simples, como a obsessão subjugativa, como a obsessão de fascinação, e assim vai indo. Então, fugindo dessa lei do trabalho, que é uma lei natural, abre-se campo através desses jovens, né? Que seriam o futuro, digamos assim, das nações, abre-se campo para futuras, digamos assim, pessoas doentes de espírito. Porque essas obsessões, elas vão, digamos assim, elas vão provocar uma doença espiritual nesse jovem. E o que são as doenças espirituais? Essas doenças espirituais, elas quase que no mesmo instante, elas partem para a doença, para o perispírito. Todos nós temos espírito, perispírito e o corpo físico. Do perispírito para o corpo físico é uma questão de 10, 12, 15 anos para se adquirir um Parkinson, uma doença de Alzheimer, uma depressão, ansiedades, angústias, que são aquelas doenças, mais uma vez que a gente fala aqui, as doenças psicomáticas. Tudo por causa do quê? Da ociosidade, que é uma palavra bonita, né? Mas que na verdade quer dizer o quê? Vagabundagem. Então, fica aqui, né? Aqui coloca, o Chico Xavier coloca aqui depois uma reflexão. A mente desocupada traz doenças para o espírito, que é aquilo que falamos agora. Traz a doença para o espírito, que passa para o ser perispiritual e que depois passa para o corpo somatizado, corpo físico. Então, essas são as doenças que esses jovens que estão nessa fase, essa fase da geração, né? Nem, eles estão sendo, digamos assim, estão partindo para esse futuro de doenças que hoje se percebe que não tem ainda cura. Parkinson, doenças do Alzheimer e outras coisas tal. Então, fica aqui aquela reflexão, né? Nós que fazemos parte da sociedade, afinal das contas, somos aqui um pequeno grupo, né, que faz parte de uma sociedade, o que que nós fazemos, né? Qual é que é, digamos assim, a nossa ação, de repente, como pais, como avós, ou como tios, ou futuros avós, o que que nós fazemos em relação a essas pessoas que já estão dentro dessa geração neném? Obrigado.